paquera. Receita pra esquecer o amor dessa sujeita. Pago dobrado. A fórmula certa pra esquecer essa mulher. Os toques da sofrência. Agora vai doer quando eu entrar no quarto e não ver você.